Sat capacitor. Ok, vai chamar de estabilizar. 9857 estabilizado. Estabilizado. 7 afirmando que o acendimento de EDF aqui. Confirma a frequência da torre, 718. 95, 95. 1896, 10, pode ir. Oi Salvador, bom dia, está 9857, passando o marcador, vai que está falando. Está 9857, boa noite, registro no 018, livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 079. Autorizado, pouso no 0, está 9857. Ao 857, sala 45, libera a direita, mantém escuta, prossegue Alfa, Kilo, parte 3, posição 2, Romeu. Afirmativo, na sua escuta, liberando a direita, via Alfa, Kilo, parte 3, 2, Romeu. Tá 9857. Salvador, bom dia, Transmissão 3196, bom dia, foi posição Duna, desce para 2000 pés, ajuste meio 18. Duna 2022, confirmando o 3896. Confirmando 3896. Salvador é o TAM 3520. Né? 520 prepara Puca, Caju, aguardando cópia. Ciente da saída, Puca, Jamora, Caju, a gente gostaria de uma informação. É possível saber se quais são as condições do pátio de Aracaju, se encontra-se lotado, ou se tem alguma previsão de abertura ou não, ou existe vaga no pátio? Ok, senhor. Eu recebi uma informação de Recife mais cedo, dizendo que o pátio só estaria disponível a partir das 6h30, Zulu. Então, no caso, como o seu plano de voo do senhor está para 0520, seria então 40 minutos de viagem daqui para Aracaju, se eu chegaria lá 0600 Zulu, então não estaria disponível, não teria vaga lá para o senhor. Então o senhor só poderia decolar a partir da 0600, que aí o senhor chegava após a 0630 e já estaria disponível a vaga para o senhor em Aracaju. Foi uma informação passada pelo FMC Recife. Isso se não houver atraso por parte de uma aeronave que tenha decolado de Aracaju. Ela só me passou essa informação. Se não houver atraso, só vai estar disponível a partir da 0630. Gente, muito obrigado pela informação. Salvador, bom dia, Gol 173 com informação Alfa, Delas no gate E, passa autorização Guarulhos. O Gol 1173 prepara Dael Leda Motiva, aguardando cópia. Dael Leda Motiva, aguardando cópia. Está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pistão no zero, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Via Pesulu, 1-0, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5466. 360 conforme, superior ao Zulu 10, Taubaté. Decola da 10, primeira direita, da El, Leda, Motiva. 208, controle de saída, 5466, transponder, com 1973. O 9173, o cotejamento está correto, estamos prontos para o feedback de treinamento. Chamaremos, obrigado. Ah, 38, nomeia autorizada, final LSS2, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 38, nomeia aí, aliás. localizador visual 3816. Sam 3816, chame a torre 118951. 118951, obrigado. O voo 1173, localizado, chama para um táxi. Localizado, chama um táxi, 1173. Gente, o TAM 3520. Estou autorizado a Aracaju, o nível 190. Decola a pista 120. A curva esquerda na saída Conde e após prossegue direto, conforme a rota. Controle 1208 e o transponder 5463, aguarde para o cotejamento. Oi, boa noite, 3896, final ILS, baixo trabalho. São 3896, ajuste altímetro 0018, livre pouso, pista 10. O vento no 50 graus, 069. Livre pouso, pista 10, 3896. 3520, pode prosseguir, cotejamento. 3520, autorizado Aracaju conforme, 190, decola 10, na saída com de curva esquerda após, 208, controle, aciona 5463. Modifica o transponder para 0274, chama ponto para o pushback. Apenas confirmando, o só será autorizado sua decolagem a partir das 06, o voo. Afirmativo. Então, confirma que recebeu a DLA, né? E o transponder mudando para 0274. Afirmo, recebi agora no sistema 0625. Te agradeço, obrigado. Para o táxi, temos 79 a bordo, 4 horas, galeão. Apenas confirmando, 179? 179, 79 a bordo, 4 horas, galeão. Bem, estou autorizando o táxi via Índia, ponto 090, chame torre 118, decimal 95, exercício altímetro no 018. Ok, 3895, 18, muito obrigado, uma bom dia. Bom voo. Então, 3896, no solo 27, libera a direita, chame... Solo 27, libera a direita, chama Solo, 121, décimo 9. Direita, Solo 219, obrigado. Salvador, bom dia, 38 no meia, Tânia, livrando a escuta. Então, 38 no meia, prossegue o táxi Alfa Juliette, posição 04, parte 1. Alfa Juliette para o 04. Salvador, uma... bom dia. 1973 da Gol, qual a espera da décima? 1973 da linha, decola pista no 0, vento no 40 graus, 069. A linha decola no 0, Gol 1973. Bom, 173, decola 230, chama o controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1173, decolou, passa meio 400 pés na Zero. Voo 1173, bom dia. Senhora, essa mensagem saiu inteligível, muito baixo. Voo 1173, contato radar, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 1173. Azul 4217, autorizado Campinas, nível 340, decola pista 10, a curva direita, saída da EL, Leda, ótima, via Pizulu 10, o Bave, o Pizulu no meio e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponda 5472. Dois, 1, 7, da Azul, contagiamento está correto, pronto para o pushback, saneamento.